palavras do iluminado. Ilumino meus caminhos constantemente. Só quem ganha a guerra é quem não pressupõe e não se sente preso e melhor se defende. Admiro as pessoas que me amam. Amo as pessoas que me odeiam. A partir de quando elas tendem a ser sinceras com seus sentimentos. Aprendendo a dividir um espaço, materializando um homem de bem. Tomo fósforo, acende cigarro. Sabes que o beijo é véspera do escarro. Espaço e pistas em curto estalo. Tive uma grande ideia e se desse pra fazer grana com essas rimas, tipo toma estado, eu tava na estatística. Sufocado são e salvo. Posição favorecida. Supuseram meu sumiço e se fuderam. Acabou as férias das suas feridas. Sufocado são e salvo. Posição favorecida. Supuseram meu sumiço e se fuderam. Acabou as férias das suas feridas. Não é sempre que eu consigo ignorar o fato de trabalhar com a arte, ser a arte em carne viva. Educar é um dom que poucos têm, levo de família. Vou passar esculpindo pedras de sal e cidra. E um réveillon de quinta na Boa Vista, baby, boa viagem. Me leva na sua mala, na malandragem. Não ache que sou malvado, só estou vivendo, nada é planejado. Só mais um freestyle que eu e Slim fizemos. Não como fazem, isso tudo é faro. Sofisticado, só ficaram os fatos. Excluíram as fotos, selfies falsificadas o dia inteiro. Sufocado são e salvo. Posição favorecida. Supuseram meu sumiço e se fuderam. Acabou as férias das suas feridas. Sufocado são e salvo. Posição favorecida. Supuseram meu sumiço e se fuderam. Acabou as férias das suas feridas. Pra mim, o mundo é um relógio. E o dinheiro é a mola que controla os relógios dessa vida.